Santifica-nos, Deus. Santifica-nos para ti mesmo, Senhor. Glorifica a Deus. Alvo mais que a neve, quero ser pra te honrar, pra te agradar e em santidade eu vou. Santifica-nos para ti, pelo louvor da tua glória. Aleluia.